Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender agora a missiva que vem de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele é ouvinte da mais nova emissora da Rede USP, lá da cidade de Ribeirão Preto, em 107,9, a Rádio USP, da capital do café. Estamos enfocando a missiva do taxista senhor Vitório Paziani. E ele diz que o rádio do seu veículo só fica na sintonia da Rádio USP de Ribeirão Preto. Ele adora ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, do Herotides de Campos, a Patativa do Norte, saudoso Augusto Calheiros, dando o recado nesta belezura de melodia que é Ave Maria. Osni Silva, que talento e que saudade. Osni Silva, dono de um impecável repertório. Osni Silva, em arranjo do maestro Gaó, canta em adaptação do Eduardo das Neves, Alça Manolita. Cai a tarde tristonha e serena, em macio e suave langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. Um gemido se esvai lá no espaço nessa hora de lenta agonia, quando o sino saudoso murmura badaladas da Ave Maria. Sino que tange com água dorida, recordando os sonhos da aurora da vida. Dai meu coração paz e harmonia na prece da Ave Maria. No alto do campanário, uma cruz simboliza o passado de um amor que já morreu, deixando um coração amargurado. Lá no infinito azulado, uma estrela formosa irradia a mensagem do meu passado, quando o sino tange a Ave Maria. Era uma tarde em Sevilha, quando uma dama formosa eu vi. Era a mais graciosa filha daquela terra que estava ali.

pois eu também que na vida fez meu valete afirmar. Seu Pedro acaba de expirar, reza por ele na paz, que as cartas não mentem jamais. Jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto em 107,9. Obrigado, jornalista Heloísa Boletti, do Jornal Metrópolis de Ribeirão Preto. Na edição de fevereiro de 2005, do conceituado Jornal Metrópolis de Ribeirão Preto, deparamos com matéria jornalística que enfoca a Rádio USP de Ribeirão Preto, cujo título é O Melhor da Música Popular Brasileira, que nos dá a assinatura da dinâmica e talentosa jornalista Heloísa Boletti. Pelo fato, nossos agradecimentos à jornalista Heloísa Boletti do jornal Metrópolis de Ribeirão Preto, e para ela estas melodias: a gauchinha Elis Regina dando um show em arranjo Astor Silva, do Henricão, a melodia que tem como título Marambaia. Ainda para a jornalista de Ribeirão Preto do jornal Metrópolis, que fez uma bela reportagem focando a Rádio USP de Ribeirão Preto, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, em arranjo Zacarias, do pernambucano Capiba, Casinha Pequenina. Thank you.